que cai no oceano. É como uma lágrima que corre no meu rosto, calor que sinto no meu coração. É como o acorde da nossa canção. Eu não esquecerei, jamais eu deixarei que acabe nosso amor. A flor desabrochou, meu coração sorriu, nosso amor fluiu. Te chamo, te espero, vem aqui. Te amo, te quero, baby. Te chamo, te espero, vem aqui. Te amo, te quero, baby. O tempo pode passar, a tempestade virar, até o mundo acabar. E eu vou estar aqui pronta pra te ouvir e te fazer sorrir. Com a música no ar, que Deus abençoar. Nosso amor não vai acabar. Eu não te esquecerei jamais, eu deixarei que acabe. Nosso amor, a flor desabrochou meu